Desses olhos tenho medo, quer dizer tudo, tudo é segredo. Vejo em sua cor que tudo será triste se um dia eu deixar de te ver. O teu beijo na sala escura do sentimento, quando bate a dor, eu sei que o amor existe, e onde vive que eu chamo e não vem. Sofrer, cantar, socorrer, fugir da paixão, pra quê? Mesmo onde a certeza de dor, que nem de algodão, vago em teu calor, sou tão leve. Se o amor é breve, deixa nascer pra ver. Esses olhos tenho medo, quer dizer tudo, tudo é segredo. Vejo em sua cor que tudo será triste se um dia eu deixar de te ver. O teu beijo eu na sala escura do sentimento, quando bate a dor, eu sei que o amor existe, e onde vive que eu chamo e não vem. Sofrer, cantar, socorrer, fugir da paixão, pra quê? Mesmo onde a certeza de dor, vago em teu calor, sou tão leve. Se o amor é breve, deixa nascer pra ver.